Identificação. Esta é a ZYJ-322, Rádio Nova Era de Borrasópolis. Frequência livre de 540 kHz, com penetração em todo o norte do Paraná. Empresa do Sistema Nova Era de Comunicação Limitada. Nova Era, a primeira no seu rádio. Alô, minha gente, bom dia. Um grande abraço do Padre Natalício. Neste momento, a Rádio Nova Era de Borrasópolis entra no ar. Nova Era, a mais completa programação da região do Vale do Ivaí. A melhor equipe de comunicadores do seu rádio. Notícias, informações, jornalismo sério, reclamações, prestação de serviços e solidariedade. Reportagens ao vivo e na hora que os fatos acontecem. Esporte e músicas de qualidade. Rádio Nova Era, a rádio do seu jeito, a rádio que fala o que você gosta de ouvir. Para ficar bem, tem que ouvir a Nova Era, a rádio música e notícia do Vale do Ivaí. Vem aí mais um programa sucesso da Rádio Nova Era. A música sertaneja em destaque. Em destaque. Com a graça de nosso bom Deus, estamos chegando. Hoje é sexta-feira, dia 15. Bom dia pra você, seja onde você estiver. Estamos por aqui com o nosso sertanejo bom demais. Alegria, alegria, mais uma semana concedida, gratidão por estar aqui até hoje, vivo. Chegamos em mais um finalzão de semana. Obrigado pela sua companhia, eu sou o Júlio Fernando, junto com você, levando música, interação, a sua participação, e que possamos ter uma excelente sexta-feira pela frente. Obrigado pelo carinho. Alô você da cidade, do interior. Alô você sitiante, você que está na chácara, sítio, fazenda. Seja onde você estiver, alegria, gratidão. Sexta-feira, hoje dia 15. E que possamos sim levar em frente aí as nossas boas expectativas e ter uma excelente sexta pela frente. E simbora por aqui. Sua participação desde já sempre é muito bem-vinda. 99981-6178. Mande sua mensagem pra cá. Tô esperando a sua participação. Gini Geno. Cada vez que penso nela, morro um pouco mais. Mesmo assim acredito. Só vivo por ela. Desde que ela veio dizer adeus, há uma nuvem negra nos olhos meus, ventos de tristeza e solidão. Tenho medo que esta saudade dela faça seu ninho em minha janela e decida morar no meu coração. Uma briga e dois corações partidos, ela magoada e eu ferido, a ponto de quase enlouquecer. Eu tô me perdendo, entregue a bebida, quero um beijo dela pra salvar minha. Eu preciso dela pra sobreviver. Eu sou um sofredor sem ela. Tô morrendo de amor por ela. Vivo na contramão, eu e o meu coração, e essa parte é um bandido. Ela magoada e eu ferido, a ponto de quase enlouquecer. Eu tô me perdendo, entregue a bebida, quero um beijo dela pra salvar minha vida. Eu preciso dela pra sobreviver. Vem aí, mais um programa campeão em audiência, padrão Nova Era. O rádio ligado nesta sintonia, estamos juntinhos na programação. Aqui é sucesso, aqui tem alegria, esta é a rádio do seu coração. We'll be right back. Às 16h04, estamos chegando com o especial sertanejo. É, gente, hoje é dia 14, é quinta-feira, 14 de janeiro, quinta-feira. Para você que tá na sintonia, estamos começando aqui pela Rádio Nova Era M540 e pelo nosso Facebook, o nosso especial sertanejo até às 7 da noite. Juntamente com ele, Júnior Dias do Xibaba, nós vamos aqui com vocês, eu com a Derrubada, trazendo muita música bonita. Vamos trazer informação também, né? E trazer os nossos casos aqui do dia a dia, né? Vamos alegrar a vida, alegrar o povo. Identificação. Esta é a ZYJ-322, Rádio Nova Era de Borrasópolis. Frequência livre de 540 kHz, com penetração em todo o norte do Paraná. Empresa do Sistema Nova Era de Comunicação Limitada. Nova Era. A primeira no seu rádio.